que tu não sabias que a vida era feita de mentiras. Agora exigem tua paciência, mandam-te esquecer a inocência. Confundem a mentira com a verdade, oh. E mandam-te aprender a ter maldade, oh, oh. Faz como eu faço, faz como eu digo. Agora vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai ao castigo. Vai ao castigo, vai ao castigo. Faz como eu faço, faz como eu digo. Agora vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai ao castigo. Vai ao castigo, vai ao castigo. Este mundo é tão imundo, tens que apagar o sonho mais profundo. Inventam filtros para as ideias, procuram-te as formas e não te chateias. Acorda de uma vez para a realidade, oh, yeah. E usa toda a tua autenticidade, oh, oh. Faz como eu faço, faz como eu digo. Agora vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai ao castigo. Vai ao castigo, vai ao castigo. Faz como eu faço, faz como... 18 horas, atenção, boa tarde. Atenção, senhores passageiros. Bem-vindo a bordo da nossa aeronave. Flying Locks destination confirmed. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música. E relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. E go, gostou. 18 horas em França, 17 horas em Portugal Continental. Boa noite. Com boa música até às 8 da noite. Bom, boa música, digo eu, espero eu, não é? Com um bocadinho de sorte, que vocês gostem e que vão ficando por aí até às 8 da noite. O meu nome é Carla Gamboa e é um prazer enorme estar de volta na antena. Isto é assim que se passa todos os sábados entre as 6 e as 8 da noite. A melhor música na melhor das rádios. Oh, isto hoje é culpa é do Rui. Acabou com o rock e eu tenho que começar com o rock, senão não bate a bota com a perdigota. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Flashback. As recordações a rolar por aqui até às 8. Time took my chances. palavras de abertura para esta emissão do dia 9 de dezembro de 2023 com o Survivor e The Eye of the Tiger. Outra grande recordação a rodar por aqui. Kiss. I was made for loving you. Tema incrível dos Kiss, sempre, sempre, sempre atual, incrível. Há coisas que não morrem, que são efetivamente intemporais. Os Kiss são uma dessas bandas. Este tema, para quem não sabe, fica aqui assim a dica, já tem 44 anos no mínimo, hein? Se não me falham as contas, 44 anos tem este tema dos Kiss e sempre na atualidade. Este é o 343º dia do ano e faltam 22 dias para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje, porque sei que você já se estava a perguntar o que é que ela vai contar hoje, o pensamento do dia para hoje é o seguinte. Atenção, já calcularam o número de indivíduos, ai, que bonito, que português lindo. Ok, vamos recomeçar isto, desculpem lá. Já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta para produzir um rico? Boa pergunta do nosso Almeida Garrett, ele que nasceu em 1799, faleceu em 1854 e era escritor e, como toda a gente sabe, escritor e político português, pronto. Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção e esta frase realmente tem tudo a ver. Já imaginaram quantas pessoas é que são obrigados de meter na miséria, trabalhar horas sem fim, que sejam desmoralizados, deprimidos, à infâmia, que os ignoremos completamente, desgraça invencível e uma penúria absoluta, tudo isto só para produzir um rico. São bastantes pessoas, mas também há alguns ricos já por aí, não? Não? Sim? Sim. Sim. Ora bem, hoje nos signos, do que é que a gente vai falar hoje aqui assim até às 8 da noite? Vamos conversar sobre as mulheres de cada signo. Isto é bom para os homens e é bom para nós também, mulheres, para nos conhecermos um bocadinho mais. Mas, efetivamente, penso que esta emissão hoje sobre os signos é mais dedicada aos homens para eles conseguirem perceber que tipo de mulher se esconde atrás de cada signo. É mais nada, é só isso. Vamos à música que já se faz tarde. Vamos aqui assim, só amaciar um bocadinho aqui assim o ambiente. Callum Smith com este You Are The Reason. sabe tão bem ouvir estas músicas a esta hora. Aliás, sabe bem ouvir música. Ponto final, parágrafo. Agora. Flashback. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Até às 8 da noite. E o meu nome é Carla Gamboa. Bem-vindo, se você acabou de chegar à nossa sintonia. Hoje vamos falar sobre as mulheres de cada signo. Todo signo tem uma característica e é diferenciado entre homens e mulheres. Pensando nisto, hoje decidimos aqui assim no flashback separar tudo e contar como é que é a mulher, como é o perfil de cada uma das mulheres na astrologia. Vamos ver. E vamos começar exatamente com o signo de Carneiro. A atriz Emma Watson é uma mulher de Carneiro. Ela nasceu no dia 15 de abril de 1990. Ela jamais vai colocar o amor em primeiro plano. A mulher de Carneiro preocupa-se demais consigo mesma para se poder preocupar com o amor. São as mulheres que conseguem passar mais tempo sem um homem e nem sequer fazem questão disso. São autossuficientes. Elas não precisam de um homem para as completar, para se sentirem completas. Tudo o que um homem pode fazer, a mulher de Carneiro faz melhor. Ela abre as próprias portas, puxa as próprias cadeiras e paga a sua própria conta. Isto faz-me lembrar uma canção. I can buy myself flowers. É um bocado isso. Ela não quer mandar em tudo. A mulher de Carneiro não quer mandar em tudo. Ela quer é ter a última palavra. A última palavra é sempre dela. Agora, quer saber como é que pode conquistar uma mulher de Carneiro? Não lhe ligo nenhuma, seja indiferente. Ela vai ficar intrigada e vai partir ela mesma à conquista. As mulheres de Carneiro precisam de vencer desafios. Elas adoram desafios. São possessivas, são mandonas, são uma fera. Portanto, qual é que é o homem que tem capacidade para tentar dominar, dominar entre aspas, mas dominar esta fera? Isto é a mulher de Carneiro. Em francês, qu'est-ce que j'adore ça? Charles Aznavour, La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon âme en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. Voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Devant mon chevalet, passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La Bohème, la Bohème, on était jeunes, on était fous. Magnífico. Sempre de atualidade também este de Charles Aznavour e La Bohème. Por aqui sim, nós continuamos com os nossos signos e com tudo o resto também. Passam 20 minutos das 6 da tarde e este é o 343º dia do ano. Faltam 22 dias para o termo de 2023 e um bocadinho menos para o Natal. Joia Noel! Yay! Daqui a pouco vamos passar um tema de Carlos Peão também, Cinderela. Ontem tivemos uma pequena reunião entre colegas daqui assim da rádio e passámos um bom momento junto. Muito obrigada à direção da Rádio Arc-en-Ciel de ter pensado nos animadores e de nos ter feito esta pequenina surpresa. Foi uma noite excelente, com momentos de partilha muito bonitos, e falávamos justamente de Carlos Peão e deste tema Cinderela. Daqui a mais um pouquinho fique para ouvir, porque vamos passar por aqui assim como recordação, claro. Ora bem, estamos a falar hoje sobre as mulheres de cada signo e começamos com Carneiro, e vamos passar para Gêmeos. Gêmeos, quem é de Gêmeos? É uma atriz também muito conhecida, a atriz Natalie Portman, ela que nasceu no dia 9 de junho de 1981. Ora bem, Gêmeos, mulher de Gêmeos. Meu querido, você nunca vai conseguir conhecer esta mulher por completo. Ela tem a capacidade de ser várias mulheres ao mesmo tempo, um verdadeiro camaleão, e ainda assim todas elas diferentes entre si. Um dia é uma menina brincalhona, no outro dia é uma mulher séria, depois é uma velha rabugenta. Como é que você vai saber? Diga lá. Ela não muda de personalidade, atenção. A mulher de Gêmeos só mostra todas as mulheres que vivem dentro dela. Apaixonam-se num dia, esquecem-se no outro, não aguentam a monotonia e têm necessidade de estar sempre à procura de coisas novas. Novas paixões, novos amigos, novas aventuras. Você tem que ter pernas para andar com uma mulher destas. Sempre em dúvida, sempre a fazerem perguntas, sempre a questionar tudo o que se passa à volta delas e o mundo em que vivem. Elas não sabem nunca o que escolher, o que decidir, mas para que é que temos que escolher, não é mesmo? Hã? É mesmo. Se elas podem viver todas as possibilidades e depois escolher a que for melhor, então é isso mesmo que a mulher de Gêmeos vai fazer. Ela nunca vai aceitar o 8 se ela pensar que pode ter o 80. E ela entrega-se por inteiro. E se você se entregar também por inteiro a esta mulher, aí sim você vai descobrir o prazer que é de estar ao lado de uma geminiana. Fique para ouvir, porque a seguir temos Virgem. Em português, como convém, sou fanzoca desta mulher e adoro este tema. Adelaide Ferreira, para ouvir e gostar, papel principal. Para mim, aqui, quando acordar, já te esqueci. O filme acabou, o drama acabou, acabou-se a dor. Tu sabes. Grande voz esta de Adelaide Ferreira com o papel principal. A não esquecer, a memorizar no dia 3 de fevereiro a grande festa aqui assim da Arc-en-Ciel com o Zé Amaro e os seus músicos na sala de Montição a Saint-Jean-le-Blanc. Não se esqueçam que a abertura das portas é às 8 da noite, portanto às 20 horas, ao serviço de snack bar Sur Place. As reservações você pode fazê-las pelo 02-38-43-50-09. Eu repito, 02-38-43-50-09. Faut faire vite pour aller voir o Zé Amaro e os seus músicos, parce que já não há quase lugares. Portanto, despache-se a fazer a sua reserva muito rapidamente. É no dia 3 de fevereiro de 2024 que isto se passa e o espetáculo começa a partir das 9 da noite. A não esquecer, e este é um dos meus favoritos porque eu adoro este cantor, é o nosso grande Jorge Ferreira. É verdade, a convite da Rádio Arc-en-Ciel, ele vai estar connosco aqui assim também na Salle de Montição, a Saint-Jean-le-Blanc, hein? No dia 13 de abril de 2024, e os lugares também, isto já começa, a sala já começa a estar cheia, portanto despache-se a reservar-se. O nosso número de telefone é o 02-38-43-50-09. Despache-se para reservar o seu, a votre place, quoi. Il faut vraiment que je mélange le français et le portugais. Parce que, sinon j'arrive plus. Porque estou a ler em francês, estou-vos a falar em português. E então, à mon moment donné, já repararam, não é? Certo é que você também percebe tudo o que eu digo. Uma grande recordação também, é que assim, eu hoje estou neste tipo de recordações. Um senhor que sou fãzoca também, já não está entre nós, infelizmente. Foi uma grande, grande perca para a música, para o panorama musical francês, Johnny Hallyday. Ele é que assim que interpreta um dos meus temas favoritos também de todos os tempos. Gosto dele em inglês, mas gosto também muito dele em francês, interpretado pelo nosso Johnny Hallyday. Don't play that song. Pas cette chanson. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non ce terrain. Saudade mesmo, não se perca nas horas. Estamos a 25 minutos do sinal horário das 7 da tarde, das 19 horas. Estamos a falar hoje sobre as mulheres e os signos astrológicos, ou seja, a personalidade das mulheres, de cada mulher, de cada signo astrológico. Vamos falar agora, como eu já tinha dito anteriormente, vamos falar então sobre a mulher de Virgem. Ora bem, como é que é a mulher de Virgem? Como é que se passa? Como é que ela funciona? Vamos saber isso já de seguida. O que é que nos diz aqui assim? A nossa mulher de Virgem. Ora bem, a atriz Blake Lively, ela nasceu no dia 25 de agosto de 1987 e é, portanto, do signo de Virgem. Agora vamos ver se os homens percebem bem e se as mulheres se reconhecem neste historial todo que nós estamos para aqui assim a contar. Se você está à espera que a mulher de Virgem fique à espera do seu príncipe encantado como uma donzela do alto da torre, você está muito enganado. A virginiana possui a capacidade de largar tudo para viver uma nova paixão sem se importar minimamente com aquilo que as outras vão dizer. Ela está sempre determinada e muito certa das suas decisões. Nada importa, somente as suas vontades. Terrivelmente prática, divinamente encantadora, sempre muito preocupadas. Elas preocupam-se com tudo. Elas preocupam-se até por não terem nada com o que se preocupar. É assim a mulher de Virgem. Autocontrole é a palavra. Elas são perfeccionistas, mas não são perfeitas. Afinal, ninguém é, verdade ou não? Claro, elas adoram criticar, mas odeiam ser criticadas, um bocado como toda a gente, acho eu. Por serem muito práticas, as mulheres de Virgem odeiam as pessoas muito sonhadoras ou muito sentimentais, como por exemplo as geminianas. Nelas não costumam chorar por romances que já se foram e que acabaram. Pronto, acabou. Olha, paciência, que venha o próximo. Este é uma virginiana típica. Este é o dia 9 de dezembro de 2023 e o pensamento do dia para hoje é de Almeida Garrett, que era escritor e político português. Todos nós sabemos quem foi Almeida Garrett. O pensamento do dia para hoje é: já calcularam, aliás, é uma questão, é mais uma pergunta do que um pensamento. Já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta para produzir um rico? Dá que pensar, não? Dá. Dá mesmo que pensar. É a frase do dia para hoje. Para ouvir, Clara Luciani, Respire Encore. La radio que nos ama. Flashback, uma viagem no passado. É pra ouvir, é pra se apaixonar. Essa é a rádio. We'll be right back. saudade. Saudade. We'll always be together. However, I say,

Deus. E vamos passar para o signo de Escorpião. Se você é mulher do signo de Escorpião, então fique para ouvir. Se você está apaixonado por uma senhora do signo de Escorpião, então preste atenção. Epá, isto rimou e bateu certo. Eu hoje estou uma poeta. Escorpião, a cantora Katy Perry nasceu em 25 de outubro de 1984. As mulheres de Escorpião são profundas, intensas e misteriosas. O olhar desta mulher enfeitiça qualquer um. São capazes de decifrar as pessoas apenas com olhares. Uma dica que eu dou é: nunca tire esta mulher do sério. Ela não mede limites para expressar a sua fúria e vai explodir como um vulcão quando a gente a provoca. Odeia amargamente e ama com dedicação. Quando odeia, odeia com vontade. Ela planeja vinganças e nunca, nunca esquece o que foi feito. Mulher de Escorpião tem memória de elefante. Elas não são capazes de perdoar. São extremamente desconfiadas, mesmo que você dê total segurança a elas. Eu não diria desconfiadas, eu diria mais ciumenta. O engraçado de uma escorpiana é que elas são muito possessivas, justamente porque são ciumentas. Mas não convém nada tentar controlá-las. É só tentar, ok? Pois é, porque não vai conseguir controlar uma mulher de Escorpião. Ninguém pode tirar a sua independência nem invadir a privacidade de uma mulher de Escorpião. Ah, e vão se acostumando, porque elas também gostam de ter a última palavra em todas as discussões, um bocado como todas as mulheres de todos os signos. Acho que isto é uma coisa típica de mulher. A última palavra é minha. Sempre. Sempre. Elas adoram o poder. Mulher de Escorpião é poderosa, fiel e vingativa. Cuidado que esta criatura sensual e misteriosa pode te picar. E depois depende se você vai querer provar do veneno de uma mulher escorpião ou não. Este é o 343º dia do ano e estamos a 22 dias do final de 2023. São o quê? São 7 da tarde. 7 da tarde em França, 6 da tarde em Portugal continental. Agora. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Atenção, senhores passageiros. Bem-vindo a bordo da nossa aeronave. Destination confirmed. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música. E relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. Boa noite. Honras de abertura para esta segunda e última hora de Flashback para o 9 de dezembro. Se bientôt Noel, que se fique contente. Primeiro beijo. Vi o teu bilhete para ir ter ao jardim. Tua caixa de segredos, queres abri-la para mim? E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar, a minha boca é sagrada. Estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira.

ciel, des étoiles plein la tête. Até às 8 da noite, já sabem, é assim. Com muitas recordações vindas do coração. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Bom, e eu acho que ele gritou demais, talvez, não sei, mas isto às vezes acontece, só pode. E não foi de propósito, acreditem, longe disso, antes pelo contrário, antes bem pelo contrário. Ah, vamos continuar a ouvir, se ele quiser, sim, quer. Por esta não estava à espera. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Porque nós estamos também a aproximar aqui assim já do fim da primeira meia hora, da segunda hora, perceberam? Espero que sim. Estamos a falar sobre as mulheres de cada signo e vamos falar sobre as mulheres do signo de Capricórnio. Se você está apaixonado por uma mulher de signo Capricórnio, então fique sabendo que estas mulheres são mulheres de sucesso. Esta é a definição. Muito seguras de si e das suas convicções, as mulheres de Capricórnio apreciam homens capazes e que sabem o que querem da vida. Elas gostam de ter ao lado pessoas que fazem planos e que vão até ao inferno para conquistá-las. Não há barreiras para uma capricorniana. Tudo é possível. Ela pode tudo. Elas conseguem sempre tudo o que querem, muito simplesmente, e preferem ouvir que são competentes do que ouvir eu amo-te muito. O que pode trazer uma imagem um bocado errada, não é? Que elas são insensíveis, são frias. Não, elas não são. Elas só são mesmo pé no chão, não é? Pé no chão e muito equilibradas, a cabeça muito em cima dos ombros. Mas tenham muito cuidado, porque elas são mestres na arte de iludir. As capricornianas, quando precisam, sabem mentir muito bem para conseguir o que querem. Teimosas, persistentes e com muita, muita classe. É preciso ter pernas para andar com uma mulher de Capricórnio, mas vale a pena, vale a pena. O que vale também a pena é a nossa música, as nossas recordações. Veja lá se lembra desta. Os Commodores, com este Night Shift. Friend of mine, and he could see. what I need. Do som na melhor das rádios. Tem dúvidas? Não tenha, porque é a mais pura das verdades. Com muito amor de Orléans para o mundo inteiro. Nós somos Arc-en-Ciel e justamente a Rádio Arc-en-Ciel recrute des animateurs bénévoles en langue française et portugaise. Si vous avez envie de vous épanouir et de partager votre savoir et votre bonne humeur, venez rejoindre cette belle équipe avec plusieurs de créneaux qui sont disponibles. Donc, faut juste nous contacter par mail arc-en-ciel, donc tout attaché, arc-en-ciel.iota@gmail.com. Et si vous avez cette passion par la musique et que vous avez envie d'apprendre à faire de l'animation radio, n'hésitez pas et venez nous joindre. Et oui, on y est presque. Wham, Last Christmas. Claro que eu tinha que começar a passar umas musiquinhas de Natal por aqui. Bora lá. Last Christmas. superbe fête sur votre radio. Incomparable. Nesta noite branca, sou um boneco de neve. Tenho a certeza que vou derreter quando os teus lábios tocarem nos meus. Às 8 da noite, os maiores sucessos tocam mesmo é por aqui na nossa Arconselha. Sucesso toca aqui. E as mulheres dos signos também. Elas não tocam bem, elas tocam, a gente fala delas, não é? Como é que a mulher de Aquário? A mulher de Aquário, por exemplo, um exemplo de mulher de Aquário é a atriz Jennifer Aniston. Ela nasceu no dia 11 de fevereiro de 1969, o mesmo dia de aniversário que o meu neto. O mesmo dia, mas não o mesmo mês. O meu neto é de janeiro. Epá, eu falo em neto e isto o pessoal lá desse lado aí, assim, vocês devem estar todos a pensar, ih, neto, afinal que idade é que ela tem? Bom, ela tem uma idade gira, pronto, é o que é, tem uma idade interessante, eu tenho uma idade interessante. Aquário, como é que é a mulher de, como é que é a mulher de Aquário? Mulher de Aquário insiste em ser livre. Ela não abre mão de ser livre nem por nada, nem por ninguém. Pode ter a certeza. Querem experimentar, conhecer, viajar e mudar constantemente. A mulher de Aquário não é uma mulher para se apaixonar, mas é uma mulher que vai fazê-lo apaixonar-se. Impossível não cair de amores por ela. Misteriosas, um bocadinho frias, um bocadinho distantes. Elas evitam o amor porque sabem a dor que o amor traz. E não gostam mesmo nada de se sentirem vulneráveis. Mulher de Peixe é o tipo de amiga que se vê alguém a chorar por amor, ela vai achar que é patético. Ah, tem dó de mim, né? Como nós dizemos. Mas não desanime, porque quando a gente consegue conquistar uma mulher de peixes, elas são como o fogo, intensas e quentes. Eu estou a falar de peixes e não. É Aquário. Justamente isto, eu embrulhei-me toda por causa do meu neto. A culpa foi de agora, a culpa é do meu neto. Só podia. Pronto, então, repetindo, mulher de Aquário insiste em ser livre. Ela não abre mão de ser livre nem por nada deste mundo, nem por ninguém. Mulher de Aquário quer experimentar, conhecer, viajar, mudar. Ela não é mulher para se apaixonar, mas é uma mulher que vai fazer com que você se apaixone por ela. É impossível não cair de amores por esta aquariana. Elas são misteriosas, um bocadinho frias, um bocadinho distantes e evitam o amor porque sabem a dor que o amor traz e não gostam mesmo nada de se sentirem vulneráveis. É o tipo de amiga que, quando vê alguém a chorar por amor, claro, ela vai dizer que é patético. Ah, tem dó a chorar por amor, que pateta. Mas não desanime, porque quando elas são conquistadas, ou se deixam conquistar, as aquarianas são como fogo, intensas, quentes, com uma chama bem ardente. Elas amam com intensidade e demonstram com bastante vigor esse mesmo amor. E por fim, mulher de Aquário não se surpreende com qualquer coisinha. Eu diria mesmo que elas, há quase nada que faz com que uma mulher de Aquário fique surpresa. Fazer uma loucura, só se for agora, já, imediatamente. Viajar para a China de bicicleta, bora, vamos lá. Pegar num carro e começar a conduzir sem saber para onde é que a gente vai. Ui, quando? Agora? Já? Sempre. Isto é o retrato da mulher de Aquário. Fiquem por aqui assim até às 8 da noite, porque ainda vamos falar das mulheres de Touro, de Caranguejo, de Leão, de Balança e de Sagitário e Peixes. Portanto, fiquem por aí assim para ouvir. Para ouvir, como não poderia deixar de ser, é música, não é? Só podia. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Agora. Flashback. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback. Na sua rádio. De Richard Marx com este Right Here Waiting for You. Ai, tantas recordações da juventude. Estamos a falar sobre as mulheres de cada signo, mas ainda antes de voltarmos às mulheres de cada signo, vamos ficar só com mais uma música, só mais uma. Ai, eu gostava tanto quando ia aos bailes dos bombeiros, sério, é mesmo. E depois os grupos que tocavam. Cantavam assim esta música e a malta dançava uma balada. Já no fim da noite, sabem? Que saudades! Rivedo ancora il treno, allontanarsi e tu, che asciughi quella lacrima, tornerò. Com'è possibile? Senza te, adesso scrivi, aspettami. tengo in un libro che non finisco mai di leggere. As boas músicas por aqui sim continuam e os nossos ouvintes também. Um beijinho de boa noite também para o nosso ouvinte Humberto, ele que está connosco. Julio Iglesias, Sentimental, e depois prometo, eu não prometo nada. Vou tentar dizer os signos todos até ao sinal horário. Senão, olha, passa-se um bocadinho só, espero que a direção não sangue muito comigo. Ei! Voir. C'est moi qui fais ce soir le premier pas. On s'ennuyait un peu mon cœur et moi. En rêvant près de toi. Vois, rien qu'à l'instant je ne vais pas rester. Je prends de tes nouvelles et je m'en vais. Je ne fais que passer. Moi, je te retrouve au milieu de tes fleurs. Chez toi la vie a toutes les couleurs. Et le goût du bonheur. Moi, en noir et blanc, je vois passer les jours. Comme un brouillard qui tourne et retour. Des choses de l'amour. Je sais, un amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Un amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Je t'ai perdu pourtant. Saudade, saudade. C'est moi qui fais ce soir le premier pas. On n'était plus semblant mon cœur et moi. On a besoin de toi. Vois, je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait. Auprès de toi je me retrouverai. Aussi désemparé. Je sais, un amour il faut toujours un perdant. J'ai la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, un amour il faut toujours un perdant. J'ai la chance de gagner souvent. Je t'ai perdu. Vois, c'est moi qui fais ce soir les premiers pas. On s'ennuyait un peu mon cœur et moi. On revient près de toi. Vois, rien qu'un instant je ne vais pas rester. Je vais prendre de tes nouvelles et je m'en vais. Je sais, a namorir vou te jurar perdão. J'ai la chance de gagner souvent, et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Un amour il faut toujours un perdant. J'ai la chance de gagner souvent, et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. A voz de Julio Iglesias com este Il faut toujours un perdant, a versão francesa para Hey, se bem que eu adoro mesmo a versão espanhola deste tema. Sou louca por Julio Iglesias também. Mas eu também, de todas as maneiras, sou fãzoca de tanta gente. É incrível. Quanto mais os anos passam, mais fãzoca eu sou destas músicas antigas. Vamos continuar com os signos. E vamos passar então para o signo de touro. Hoje estamos a falar das mulheres de cada signo. Um pequenino descritivo, mais ou menos, não é? Nem tudo vai estar de acordo com a realidade. Mas assim, nas linhas gerais, acho que não está mal. Não está mal. Touro. Um exemplo de uma mulher de touro é a cantora Adele, ela que nasceu no 5 de maio de 1988. Isto é só miúdas novas. A mulher de touro adora assumir o controle das situações. Ela é sempre muito calma, mas também materialista. Ah, sim, a taurina adora comprar malas, sapatos, joias. Isso nunca é demais, nunca é demais. São umas bonequinhas de luxo, se quiserem. E ai de quem falar que ela é fútil, porque ela fica toda lixada. Não gostam nada de demonstrar emoções e preferem que você diga assim, bem baixinho, o que você sente por ela, do que andar por aí assim a mostrar os seus sentimentos a toda a gente e a gritar ao mundo que você ama, etc. Mulher de touro não é esse tipo de mulher. É bastante discreta nesse aspecto. Sempre muito elegantes, as mais elegantes, diga-se de passagem, de todo o zodíaco, há quem diga que assim é. A mulher de touro já nasce a saber combinar um sapato com um vestido e não precisam de abusar da sensualidade para atrair os olhos masculinos, porque elas usam apenas o bom gosto para conseguir isso. Indiferentes e frias com as pessoas que não gostam, e é muito raro encontrar uma mulher de touro a choramingar pelos cantos e a pedir conselhos às amigas ou a fazer confidências muito confidentes às amigas, porque elas são sempre mulheres muito corajosas e são mulheres que não temem o dia da manhã. De touro para caranguejo, exemplo de caranguejo, a modelo Gisele Bündchen, que nasceu no dia 20 de julho de 1980. As mulheres de caranguejo são apaixonadas, românticas e devotadas, como os homens também. Aqui sim, na mulher de caranguejo encontram-se muitas semelhanças entre mulher caranguejo e homem caranguejo. A mulher caranguejo é a típica princesa dos contos de fada. Ela entrega-se por inteiro ao amor e faz todos os sacrifícios possíveis e imaginários para que dê certo. Para uma mulher de caranguejo, qualquer fim é muito doloroso, porque elas apegam-se muito às pessoas e não conseguem superar facilmente. Eu até me arrisco a dizer que caranguejo é o signo que mais demora a esquecer um grande amor. Quando as coisas não acontecem como elas querem, elas até podem entrar em depressão e chorar rios de lágrimas. Atenção, porque a mulher de caranguejo é muito, muito sensível. Nunca invada a intimidade de uma canceriana. Se tem uma coisa que a mulher de caranguejo não gosta, é que invadam a intimidade dela. Apesar de serem sempre muito calmas, elas são possessivas e ciumentas, acreditem. E por fim, deixo aqui sim bem claro que a mulher de caranguejo, ela não é fraca. Ela apenas escolhe fazer o papel da donzela em perigo. Portanto, aqui assim a pergunta que fica para as senhoras de caranguejo: meus senhores, quem é o cavaleiro andante que vai vir salvar esta mulher de caranguejo? Não sou eu, atenção. Eu sou gêmeos, com muita honra. Muita honra, muito orgulho. Aliás, quem ouve os programas sabe que eu sou gêmeos. Ma vie, Alain Barrière. Guardamos até ao fim dos nossos dias. Então, há melodias, aliás, vamos fechar com chave de ouro. Para mim, acho eu, digo eu. Mas ainda antes, vamos terminar aqui assim, como são as mulheres de cada signo do zodíaco. E depois de caranguejos, as leoninas. Quem é que é a leonina? Jennifer Lopez. Ah, bah, ui, está-se mesmo a ver. A mulher de leão é muita areia para o teu caminhão. Estás a ver? Elas assustam os homens pela sua superioridade e por uma longa lista de ex-namorados. Sempre cercadas por amigos, a mulher de Leão adora ser o centro das atenções. Se você sofre por complexo de inferioridade, então nem tente aproximar-se de uma leonina, porque elas são verdadeiras rainhas. Ela é capaz de amar com intensidade, mas somente a si mesma. Não sei se será bem assim. Fique feliz apenas com o facto dela permitir que você a ame. E isso basta. Quer deixar uma leonina com raiva? Não lhe dê elogios. Porque uma leonina precisa de elogios. E fazem de tudo para conseguir os elogios. Elas são elegantes, imponentes, exageradas, teimosas e vaidosas. Apresento-lhes assim a mulher típica leonina. E eu sei do que eu falo, porque a minha filha, uma das minhas filhas, é a leonina. Portanto, E depois, quem poderia? Balança. Balança para cá, balança para lá. A atriz Gwyneth Paltrow nasceu no dia 27 de setembro de 72... e é, efetivamente, do signo de balança. As balanças, elas nunca param de falar. Nunca. São quase tão terríveis como as mulheres de gêmeos. Elas sabem falar, ainda por cima, sobre todos os assuntos, e conversar com elas nunca é monótono. Antes, pelo contrário, é encantador. Porque as mulheres de balança são sinceras e não fazem comentários por maldade. Elas dizem apenas o que pensam. Tendem a ser aquele tipo de mulher que acredita em toda a gente e acha que a vida é perfeita. São sonhadoras. Não existem pessoas más para as mulheres de balança. E talvez este seja um dos motivos que as levam a se decepcionar tanto quando elas se apaixonam. Acreditam e confiam demais nas pessoas e chegam até a ser um bocadinho, como a gente diz lá em Lisboa, um bocadinho de sonsa, não é? Elas são tão educadas, quando impõem as vontades delas, que a gente até fica mal se lhes disseram um não. É complicado dizer um não a uma pessoa assim. Indecisa. Eu? Claro que não. Vou escolher, não sei, este ou aquele, o outro, ou então, ai, é a balança, indecisa, claro que sim, mas nunca digam isso a uma mulher de balança, porque senão vão ver o que é uma mulher irritada, mas também são muito, muito bondosas, delicadas e muito justas, às vezes até demais. Ficamos ainda para ouvir Sagitário e Peixes. Mas antes disso e das despedidas, mais um grande, grande, grande tema. Esta música fazia-me sonhar. Eu sonhava de olhos abertos quando ouvia isto. Era miúda, pequenita. Pequenita. Também já não devia ser muito, mas pronto. Mas gostava tanto de ouvir isto. Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Soleil on est bien. François Maurice, Monaco, 28 degrés à l'ombre. Recordações. Credo, escuro. Bom, e já são 8 da noite passadas, mas vamos mesmo assim terminar. Então, os nossos signos e as mulheres de cada signo para esta noite. Vamos, depois de Balança, falar sobre o signo de Sagitário. A cantora Britney Spears, que nasceu no dia 2 de dezembro de 1981. Originais, esta é a palavra para definir uma mulher de Sagitário. Nem sempre ela vai dizer aquilo que você quer ouvir e, na maioria das vezes, ela vai deixá-lo arrepiado com as suas observações muito francas, diretas e desconcertantes. E, de vez em quando, ela vai dizer coisas tão maravilhosas que você vai ficar a dançar de felicidade. Isto é uma mulher sagitariana, sincera, sarcástica, independente. Nunca tente mandar numa mulher sagitário. É que, se nem o pai dela consegue dominá-la, você pensa mesmo que vai ser você que vai conseguir dar-lhe ordens? E se você quiser dar muito ordens e estar muito em cima, tchau, tchau. Elas não abrem mão da personalidade por homem nenhum neste mundo. Quer ela goste, quer ela não goste, você tem que gostar dela como ela é. E se não gostar, olha, paciência, vai-te embora que eu vou à procura de quem goste. E garanto-lhe que ela acha bem rapidinho um outro que goste. É o tipo de mulher que, quanto mais nervosa, mais sarcástica. Ela pode mandar para o inferno com um sorriso no rosto e ridicularizá-lo na frente de toda a gente, como se estivesse na brincadeira, tipo, sem mal nenhum. Ela faz qualquer pessoa passar por parvo. É muito complicado, realmente. A mulher sagitariana é extremamente inteligente e sempre de nariz erguido, hein? Sempre de narizinho empinado. Destrambulhada, desajeitada, desastrada, elas tendem a fugir de relacionamentos porque têm medo de se envolver. E elas adoram fingir que são, tipo, duras, insensíveis, porque elas, no fundo, têm mesmo medo de magoar os corações delas. Mas quando ela se apaixona, ela entrega-se a 100%, a 500%, irradia felicidade. É uma mulher que dá um beijo gostoso pelos vistos, pelo menos é o que dizem. Eu não sei, que eu nunca nem quero. Muito obrigada, estou bem como estou. E faz delirar, não é? Não espera que ela faça juras de amor. Uma mulher de Sagitário vale mais uma ação para uma mulher de Sagitário. Vale mais uma ação do que uma palavra. Para elas é muito difícil falar sobre os sentimentos. Estar ao lado de uma sagitariana é viver intensamente e acreditar no futuro, mesmo que seja incerto. Se você joga na vida, então, se você joga na vida com ela, você vai viver as aventuras mais loucas da sua vida. Para terminar, Peixes, a mulher de peixes, e a atriz Drew Barrymore. Ela é uma boa pisciniana, ela nasceu no dia 22 de fevereiro de 1975. Feminina e sonhadora. Mulher de peixes gosta de ser mulher, gosta de se sentir protegida e adora que abram a porta do carro, que puxem a cadeira para ela sentar. Adoram receber flores, ouvir dizer que são lindas. Ai, mas eu também gosto e não sou de peixes. Olha agora, elas são extremamente meigas e carinhosas. Mulheres à moda antiga. Piscinianas adoram os prazeres que a vida tem para oferecer. Para ela, de nada adianta um homem bonito se ele não sabe apreciar um pôr do sol na sua companhia. Elas sabem que o mundo é cruel, mas preferem acreditar que, pelo menos no mundo delas, tudo é perfeito e belo. Elas não vivem a imaginar o futuro. Elas preferem aproveitar o presente. O que não quer dizer que não sejam sonhadoras, porque são e muito. Mas elas resguardam-se nos sonhos para evitar as decepções com a vida real. São mulheres calmas, atenciosas, meigas e sensíveis. Portanto, não pisem no coração de uma pisciniana, porque elas não merecem isso. Muito sinceramente, aliás, nenhuma mulher neste mundo merece. Da minha parte, por hoje é tudo. Despedidas com The Police, Roxanne. Prometo estar de volta sábado que vem para mais 2 horas de flashback. Foi bom demais ter estado aqui e saber que vai ser todo aí desse lado. Fique bem, tenha uma excelente semana e um bom resto de fim de semana. Carlos Gaio foi a opção de Ruben Amorim para início da segunda parte. Ataque do Sporting, bola já para lá da linha final. Não chegou Pedro Gonçalves, da pontapé de baliza para Bruno Varela. Primeiros instantes do segundo tempo, para já 1-1, uma primeira parte intensa que terminou com um ritmo louco. O golo do Sporting aos